Numa manhã de fevereiro, o sol nas bancas de revista iluminou uma notícia. Jequitibá, que ardeu por 11 dias, tem folhas novas, sobreviveu. Flores brancas vão abrir, sorrisos de Jequitibá, sementes de asas claras vão voar. Outras histórias vão começar. Fevereiro, o sol nas bancas de revista iluminou uma notícia. Jequitibá, que ardeu por 11 dias, tem folhas novas, sobreviveu. Flores brancas vão abrir, sorrisos de Jequitibá, sementes de asas claras vão voar. Outras histórias vão começar. Tururum.